Muito obrigado. Vamos sentar. Como sabemos que a misericórdia de Jesus que nos sustenta, nós vamos começar com o Evangelho do Mestre. Os tempos chegaram mesmo e os túmulos estão se abrindo. Mas não para aparecer alma de outro mundo, camada deformada, nada disso não. Quer dizer, as barreiras entre o invisível e o visível estão caindo. Vamos abrir o Evangelho unificado. Segundo Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 6. Lucas, capítulo 7, versículos de 18 a 23. João envia mensageiros a Jesus. Como os discípulos de João lhe contassem fatos referentes a Jesus, aquele, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: és tu, por acaso, aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Quando estes homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu, porventura, aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Na mesma hora, curou Jesus a muitos de moléstias, de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide agora contar a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Meus amigos e meus irmãos, o que é que temos que explicar nesse trecho? Jesus aqui, ao responder aos discípulos de João, ele usou a lei que deixou, principalmente no Apocalipse, para que nós reconhecêssemos as criaturas. Vocês se lembram daquela passagem do Evangelho? Quando os discípulos perguntam ao mestre: Senhor, como conheceremos os homens ou as criaturas humanas? Como é que ele respondeu, Solange? Solange Lima Farias, da Igreja de Deus do Rio de Janeiro. Sim. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Então ele deu a reconhecer a João que ele era o Messias prometido, aquele que haveria de vir. Porque o que conta aqui o Evangelho? Na mesma hora, Jesus curou a muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos. e deu visão a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide contar a João o que vistes e o que ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado o Evangelho de Deus. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. Ah, não quero saber de Jesus, não. Estou falando mal dele aí. Ele finge que faz milagres, está com mania de moralista, de que é filho de Deus. Esses sabiam da verdade, mas fugiam do Cristo. Bom, ele disse: aquele que me testemunhar perante os homens, eu testemunharei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que não me testemunhar perante os homens, eu não o testemunharei diante do Pai que está nos céus. Eu contei para vocês que num expediente que eu elevei ao saudoso irmão Zarur, ele escreveu assim: Paiva, pouco antes de ele voltar à pátria espiritual, sigam vocês do DA a lei das obras ou lei do... Quem foi que respondeu primeiro? Dá o microfone lá para Marilisa Rezende Parmegiani. Lei das obras ou? Ou a lei do Apocalipse. Por que lei do Apocalipse? Porque a lei do Apocalipse é a lei das obras, é cada um segundo as suas obras. É. Como disse Jesus. É, Jesus disse que quando voltar, vai pedir conta do que realizarmos. Eu me lembro que o Leopoldo Machado, há muito tempo, ele faleceu em 1957, por aí, ele contou uma história, e o camarada faleceu. A mulher levou até o cemitério. Os filhos também. Os amigos, nem todos, souberam da notícia, e os de verdade foram até o cemitério. No final, o homem descobriu que a única coisa que o acompanhou mesmo na entrada da outra vida e na existência eterna foram as boas ou as más obras que ele realizou. Alguém, por acaso, se lembra de uma passagem do Apocalipse que resume isto que eu acabei de contar? Que as boas obras e as más obras que nos acompanham? Vamos lá, Dilma. Não sei agora o versículo de Cós, porque eu me lembro bem que Jesus fala: vai que as suas obras o acompanham. Vamos lá. Márcia Mato, da Igreja de Deus do Rio de Janeiro. É no livro Apocalipse para os Simples de Coração. É, capítulo 22. Aqui na edição do meu livro é a página 121. As admoestações e as promessas finais. Sim, mas diga o versículo. No versículo 12. 12. E repete o Cristo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sim, mas aí há uma outra coisa que o irmão Zaru destacou muitas vezes. Ah, passa lá para o Antônio Dias. Vamos lá. É uma das bem-aventuranças do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13. Bom, deixa eu ir lá, capítulo 14, como é que eu estou aqui no 18, deixa eu voltar, versículo 13. A quarta voz: então ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Doravante, diz o Espírito, que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Pois as suas obras os acompanham. Uma salva de palmas aí para o Antônio Dias e para a Márcia Matos também, a Dilma Fraga. Porque vejam bem, o que é que contou o Leopoldo Machado? A mulher foi até o cemitério, e as suas lágrimas também. Os filhos, os amigos, o máximo que eles puderam. Mas as obras acompanharam o Espírito. E aqui é que está. Então Jesus, que é o autor do Apocalipse, e o autor do Evangelho, aqui no Rio de Janeiro mesmo, há um prédio muito bonito, aí há uns 10 anos ou mais, me levaram lá para resolver qualquer coisa, e assim, em cima do salão dos elevadores, havia uma passagem de Jesus, ele falando, não me lembro qual. Estava assim, palavras de Mateus. Quer dizer, o irmão Zaru tem toda a razão. Quando exigiu e exige que na religião divina nós digamos a todo momento, Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas, João. Que evangelho quer dizer o quê? Boa nova. E quem veio trazer a boa nova foi nosso Senhor Jesus Cristo. E não Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Eles registraram as palavras e os exemplos do Divino Mestre. Graças a Deus. Bem, mas agora nós vamos orar. Antes, porém, vamos cantar do professor Darcy Augusto Malheiros, Lá Vem Jesus. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça